e depois retorna para Salvador. Gente, qual que é o nível que o senhor vai subir? 100. CP 5240, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 050. Conhece o Gojão? Direito, 119. Olha a direita, obrigado. Sete, decolagem autorizada, nota de zero grau, 5. Papatango, X-ray Golf Serra, Tower, 118-95. Tower, 118-95, thank you. Good day. Sete ao 06, controle 1208, boa viagem. 208, uma boa. X-Lu November, torre 1195. Sim. November, transporte firme? Sete, reporte. Final da 35, eco do November. Próximo alto para o Itapuã, a sua posição de 1 hora 5 milhas. Indo para o farol, mantendo 1.500 pés, um papal para 3-1, é o eco do November. X-ray Golf Sierra, final approach runway 10, India, now coming. X-ray Golf Sierra, clear to land runway 10, India, 130 degrees, 5 knots, QNH 1014. Roger. Se chama a torre 1189. Agir 107, mantenha a vertical do Itapuã. November, continue a aproximação, aguarda visualização de pouso, está visual com aeronave na curtíssima 990, já com pouso autorizado? Afirmativo, o F-190. Continua e aguarda autorização de pouso. Ecos do November. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ecos do November. Zulu November, check trem tem livre pouso, pista 35, vento 170 graus, 59, registro no 014. Pouso na 3, o Eco Zulu November, trem de pouso bastante trabalho. Badi 107, intenção. Trem autorizado direto para o Graé, o vento 150 graus, 5 nós. Eu tenho o Eco Zulu November com pouso autorizado, final da 35, não interfira com o mesmo. Golf Sierra, Negrão, that's 09, taxi via right, and come around 121, that's more line. Padrão 107, reporte solo controlado do Grael. Vento no 50 graus, 5-9, ajuste no 014. 7. Zulu November aos 10, livre backtrack, reporte livrando para 5. Um 09, chamei a defesa aérea no Tango 09. Lima, 360 Galeão, quase direto para a sofra, para a defesa da aérea da morte. Sente estar o 2 no pé, ajuste no 014, autorizado final, reporte estabilizado. 267, chama Recife no 260. 260. X-Ray Golf Sierra, confirm your apron. See via Mike and report on Quebec to cross runway 1535. Dado 5240. 5240, torre, 1185. 1285, 5240. Report on sua apron, living frequency. Tono, autoridade tirada bom, desce para 4 mil pés, ajuste no 014. 40, bora 3 milhas de Simbra, visual. 5240, continue a aproximação, aguarda a autorização de fogo. Guardando, 5240. Rogério, com primeira curva direita, saída da EL, transmissão CITEC. O transponder 152, a sequência de controle 120, décimo 1. 5240, baixar travado. Autorizado 5240, opção 0, vento 140 graus, 5. Livre, pouso no 05240. Trip 5474, estado 2 no PES, ajuste no 014, autoridade final, reposto estabilizado. Direita 1219. Direita 1219, 5240. Táxi Alfa, Nilo, Pátio 3, Fondo Lá, Centro, Fondo Lá. Torre 1185. 2 anos 5, tchau. isso, Felipe 5474? Firme. Felipe 5474, estabilizado ILS 10. Falta baixado para o lado, Felipe 5474. Chamarei baixado, chamado. Separado, autorizado, ponto 3193, pista 10, vento 150 graus, 059. Pisada. E travou, Trip. Fiz uma impressão, só aguarde de pista livre. Se passa. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, meia dúzia de nós. 7474. Um, 3193, decolado os 25, controle 120, decimal 8. 3193. Transmissão motor 3193, passa 1500 da Euleda. Então 3193, acione 5526 no código da Fone. Pode confirmar no contato? Tem por botão? O 3223 Brasília, saída. Vou conseguir copiar, o 3226, tá bom, usando 3283. Se eu puder adiantar a saída da minha. Qual o filme de destino? Brasília. Acionado, senhora, e agora? Eu recebo 2000. Só aguarde. Seu nome é 320, autorizado a chegada na área, desce para o nível 050. Agora. 93, contato radar, passando 4 mil pés, saída da Euleda, suplementado 360. Som direto Leda, assim que autorizado, tá 3193. Autorizado direto Leda. Se 474, um solo 27, livre direita, 121, no decimal 9, boa. Papapax, Reis do Serra, mantém-se em condições visuais, ingresso nos corredores de Salvador, reporte para descer. 574, alfa pelo 43, a posição é com a, o balizador. O balizador aí, fica atento, viu? 2000, repórter estabilizado. Então, 3193 chama Recife no 251. 251, boa. Turno 105, desça para 2500 pés. A gente não deve. Fez o Lucerra, desça para 1.500 pés, reporta Vera Cruz. Né, 1-4-1 4-1 VLS, chame torre 19-5 Mano, torre, Alfa. Salvador, o Chanel 6-1-4-1 6141, repórter baixado travado, que nem H1 no 04. Será baixado travado, 04. Quanto manda as condições da pista? Pista, ouvida. Turno se encontra molhado, vento 1, vento variável com 3 nós. 7, graças, aumentando bem. Baixou o travão? Baixado e travado, 6151. Entendi, o Chanel 6141, pouso autorizado. Pista 10, vento 15, 0 graus, 04 nós. Meia, decolado aos 34, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Deixa eu parar 3 mil pés, ajuste 0, 1 a 4. Salvador, departure, good afternoon, 3216, passing 1000, Bravo, departure. Oceano 6141, no solo 36, de direita 121, décima 9, boa. Zero para 2 mil pés, ajuste 10, 13, reporte para o fiscalizador, nível S. 105, desce para 1.500 pés, ajuste 1.013. Do 4089, boa tarde. Cruzada alinhada e coloca pista 10, vento 160 graus, 049. Turno 105, prossiga para a perna contra o vento da pista 10, para 1.500 pés, ajuste 1.013. X-ray de você, né? Tem uma nos mínimos visuais. Está livre, Matheus Setor. Quatro, chegada a Mário, desça para o nível 050. A chegada. Pegando entrou no 05. Para cruzamento de aeronave, tem 09 decolando, mantendo o eixo de decolagem da pista 10. Siga para, inicialmente mantém a proa do farol de Itapuã, tem condição? 8, boa, 408 mais. Tem que chegar da Amanda, desça para o 050. Ah, controle Salvador Azul 4089, nada Elco, voa à direita, cruza 2000 agora. Sente Azul 4089, contato radar, decolagem, suba ao 340, saída da Elco. 340, mandando uma série para a saída da Elco, Azul 4089. Mário, para chegar da Mário, esse é manter nível 050, confia as condições do Salvador pelo Atis. Oi, Salvador, Canaméia 320. Canaméia 320, baixou e travou? Baixou e travou. Canaméia 1013, pista seca, vento variável com 3 nós, pouso autorizado. E pouso, é 320. 3 nós, sabe? 105, chame torre 11895 para ingresso no circuito de tráfego. Correction 3216, contact now receive center on frequency 126.85. Zulu X-ray, correction, X-ray Zulu Sierra. Como é que estão as condições no setor? Reporte visual com campo X-ray do Luciana, o ajuste 1013, o vento 150 com 10. Direto Barreira, responde 5521, é controle 1208. E também 17. pouso final, pista 90? Autorizado, base pela direita para 1-0, Netuno 1-0-5. Linha 3-2-0, no solo 4-5, livre direita 1-2-1, decimal 9. 2-9, é 3-2-0. Para 4 mil pés, eu chamei 13. 4 mil e 13, obrigado. Mantendo a escuta do controle. Netuno 1-0-5, tá ficando avistado. Baixou, travou. Estamos autorizados, pista 10, vento 160 graus, 059. Case Enter, preparação, desça para 3 mil pés, registrado 1013, reporte no localizador. Ok, descendo para 3013, vai agora para 50 ou 964, informaria estabilizado. CNM 315, reduza para 2009, número 2 na aproximação. 200, reduzindo. Eu sou eu, Deus, para Sônia, para a Sônia, está aqui, chama em 1-1-8-2-9-5, Recife, frequência 251, 3395. Voo 2008, reduza para 2109, número 3, na aproximação. 200 é nós, está necessitando de vir à direita, na próxima posição está a sua 20. 20. Torre 1895. Boa tarde, 3 ou Serra. 3 ou 5, reduza para 1709. 1709, reduzindo, né? 3 minutos. Desculpa, não copiei. Outra vez, cara, parou o topo. Eu não tô com as cartas de do aeródromo. Serra, mantenha pro aguardo da autorização para cruzar final do eixo da 1028. Ok, matéria pro aguardo aí, autorização. Autorizado, vai ser o número 2, vai seguir 137 da Gol. É, reduzindo então, 370 Gol. 370 e desça agora para 2.000 pés, o Xenai 6315, ajuste 1013. 2.013. Controle, boa tarde, tá 3805, passa 1.200 pés na Dael. 3805, contato radar, saída da Dael, subiu 340. Dael 340. Desça para 3.000 pés, ajuste 1013, reporte em condições de voar à posição Duna. 3.000, agora tem posição de voar Duna. Voar Duna para 3.000, número 3. Exemplo para 3.000, com 1.013, voo 2008. Passando a posição Duna, é um Boeing da Gol, reporta visual. Poderia voar direto da Gol, tá 3805. 3805, está livre direto, posição da Gol. Já está, obrigado. Pesado ILS, o 964. 964, livre LS, chame torre 18, 95. 1895, boa. Gol 2008, reduza para 1809. 1789, 2008. 3, 5, 6, 7, 1, Índia, no ponto de espera 2, 1, 2, 0, 2, 8, controle, correção. No ponto de espera 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, por favor. 150 graus, 05 nós. Positivo, sem problema. Gente, autorizado final da 35. Reporta na final, correção. Reporta na final do 35. O X é isso, o CR, sem interferir na aproximação da 1028. Ok. Ingressando na pena do reto da 35. Só regou 964. Gol 1964. Check trem. Baixar travado. Informação de tráfego, helicóptero, setor sul do aeródromo, aproximando para a pista auxiliar, para pouso parado na cabeceira. Não interfere no seu de aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Sete de repouso, ingressando na base da atriz. X-Rays 1, Sierra. Pouso autorizado, pista na cabeceira 35. Pouso Serra na base da 35, tem baixado para baixo. Cinema 315, livre, LS, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom trabalho para você. Boa, Xanar 6315, sinal ILS, pressão não baixa para nós. Xanar 6315, continua a aproximação da autorização de fuso. Perdão, o senhor não foi tegido, confirme 6315? Confirme. Gente, senhor, está a 2,5 milhas de Serra, sinal ILS, 0. Gente, reporta baixado travado, Xané. Mandará. Autoridade LS. Autoridade LS, gol 2008. 8 dessa para 2 mil pés, ajuste meio 13. Descendo no Padua 1000, 3, 2, 0, 08. Descendo 3, 2, 0, 3, mantenha o ponto de perto. Mare, desça para o nível 0, 5, 0. X-Ray, Zulu, Sierra, Seiko, pra qual parte? Sente, autorizado, backtrack, livre direito, estação na frequência livre. Voo 1963, no solo 55, livre direito, 1-2, 1-9. Oi, 63, 1-5, baixo travado. C315, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 049. Livre pouso, Xenem, 315. X-Ray, Zulu, Sierra, escuta. 2008, complete, final ILS, chame torre, 11895. Grato. Salvador, boa tarde, gol 2008. Gol 2008, continua a aproximação número 2 para o Salvador. 2008. Lima, pois não. Revolucionário, já tem o POB? Ciente, chama táxi. Os 283, informação, mais um tráfego em aproximação da Salvador que já passou a marca do externo, após ser autorizado a linha. Xené 6315 no solo 57, liga direita 121 no decimal 9. Obrigado, boa tarde, senhor. 2805, Xené, centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 3, vento 190 graus, 059. Pouso autorizado, pista 10, Salvador. Tem pouso autorizado na 10, gol 2008. No meio, prossiga. Está livre de desvio, desça para 3 mil pés, reporte no 3041, 1 no meio. 5, boa tarde, chegada Bump, desça para 4 mil pés, ajuste meio 13. Voo 2008, no solo 17 Zulu, livre direita, 1219. Livre 1219, 2008. Lima, pista 10. Tá 3213 decolado ao 02, controle 1208, boa. 208, boa. Controle Salvador, tá 3283, boa tarde. 283, contato radar, saída Arbor. Saída Arbor, pode voar Elefa? Voar, inicialmente mantém o perfil Arbor. Mantém o perfil. Turbulência do R2, autorizado pela pista 10, vento 150 graus, 049.